Previously on this podcast. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you. Cause it's... Olá, ouvintes que andaram se perdendo em testes de gravidez pelas farmácias da vida e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, artistas e álbuns que existem para acordar esse cérebro adormecido por música ruim que vocês têm entre os ouvidos. Músicos, estilos e discos para aguçar suas orelhas e fazê-las clamar por música boa. Ou, como se diria no V de Vinagre, não é apenas por três acordes. A cada Som no Caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, suas canções e como eles conseguem estilistas sobrenaturais para desenhar roupas tão maneiras que fariam inveja a qualquer necromante de respeito. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser só ficar sentado num canto chorando porque teus pais ainda ouvem os melhores sucessos do Roupa Nova... Você me enganou, você me enganou, você... Comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para @pensadorlouco, escreva qualquer coisa na nossa fanpage em facebook.com/teatroescurodopensadorlouco ou circule no Google Plus em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim e para fabricantes de velas pretas usadas em cerimônias de iniciação. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou enquanto lê o prefácio do Necronomicon para saber se encontrará uma receita de pudim de ameixa para expulsar o demônio que está travando o teu intestino. Go ahead. Make my day. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus cérebros e lancem feitiços sangrentos nos dois fãs restantes da banda Catedral. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Então tá, ouvintes queridos e amaldiçoados do Som no Caixão. Como diria o Capitão Nascimento, a sonzeira agora é outra. Então, se há alguns de vocês que ainda estão se pegando como fofoletes no cio por causa do episódio amoroso e cheio de pompons da semana passada, parem com esta porra agora e vão se lavar que o gorgonzola já está fermentando no chão. Ah, que delícia! Do folk estadunidense da semana passada, usado claramente como forma de provocar cuticutis no Dia dos Namorados e fazer ao mesmo tempo uma boa média com a patroa, vamos para o metal gótico e repleto de maledicências ancestrais da Espanha. Sempre ela, essa terra mágica que já nos rendeu bandas maravilhosas, esse país encantado que nos deu Rec 1, Rec 2, Mientras Duermes e tantos filmes de terror que fariam Eli Roth chorar entre as mamas da mama. Pois bem, ouvintes, a banda desta semana será a fodástica e virtuosa Light Among Shadows. O álbum será seu segundo Welcome Back. O estilo será um metal tão gótico que a melodia vem com um selo de aprovação dos espíritos ancestrais e os membros da banda são tão gente boa que já sacrifiquei dois estagiários aqui do escritório em sua homenagem. Mas antes de começarmos a analisar o álbum, deixa eu dizer umas derrapadas rápidas primeiro, que é pra eu não me perder em mimimis quando estiver falando da banda e seu disco em si. Vamos lá! A primeira derrapada é que o formato de nomenclatura do Som do Caixão mudou e os episódios a partir de agora não terão mais o nome do álbum em si. A questão é que usar o nome de um álbum como título de episódio de podcast pode afastar ouvintes novos e que não fazem ideias sobre o que é esta porra. Ao chegarem em um episódio que mostra apenas um título às vezes ininteligível em português, eles poderiam nem se dar ao trabalho de conhecer o conteúdo e eu acho que isso afastava orelhas novas daqui. Por causa disso, os episódios agora serão nomeados com traduções nada fiéis do título do álbum, banda ou o que eu acho de sua música, e vocês já entenderam quando leram o nome deste. A segunda derrapada é que, a pedido de todos os quatro ouvintes daqui, estou acrescentando a sessão Bolha da Semana. Esses ouvintes, sabe-se lá porquê, estavam tristes que eu só falo bem de bandas e uso música ou artistas ruins apenas como piadas rápidas e normalmente sem graça durante o episódio. Devido a este pedido, escolherei uma idiotice, estupidez ou ato lamentável de algum músico famoso por semana para saciar os ouvintes que desejem que eu fale mal de algum músico de forma mais venenosa do que o normal. E a terceira derrapada é que estou incubando um novo projeto de podcast, uma espécie de noticiário ao avesso e, se Deus quiser e o diabo deixar, estará pronto em breve. Mas ao contrário deste, que vocês já estão acostumados a ouvir, com minha falta completa de talento como host sendo salva por artistas talentosos, esse novo terá apenas eu e alguns convidados e vocês não terão escapatória. Mas vamos parar de enrolação, que eu estou sedento de ectoplasma para descer com meu sangue de boi colhido na encruzilhada aqui perto de casa. Para começar nosso ritual, nossa audição perfeita deste álbum, desenho um pentagrama agora no chão e puxo a primeira faixa do álbum, a homônima Welcome Back. Maestro, som no caixão. Yeah. conheci Light Among Shadows em 2011, mais ou menos, enquanto eu escovava a internet em busca de algo que fosse novo, pesado, harmônico, sombrio de se ouvir, e a banda serviu como uma luva negra perfeitamente. Desde então, virei fã e é exatamente por isso que a banda está aqui marcando presença. Minha primeira intenção foi de resenhar o primeiro álbum, o incrível At the Gates of Dawn, mas esse primeiro trabalho tinha bem menos músicas que este, e eu tinha e tenho muita coisa para falar sobre eles que precisava de mais espaço. Então, este álbum casará certinho com o que quero mostrar para vocês e ainda sobra um pouco. E é justamente por isso a escolha do nome do episódio, sacaram? Por o álbum ser o segundo, se chamar Bem-vindo de Volta e ainda assim ser a primeira vez que eles aparecem nesse podcast, hã? Entenderam agora? Porra, que piada ruim, sou! Tá. Vocês podem já notar nesta primeira faixa o peso da guitarra e o riff forte que começam já rasgando e remetendo a tempos quando artistas faziam heavy metal com Y maiúsculo. Peso e melodia em uma letra linda que fala de retorno, tal como este segundo trabalho. E a guitarra tem toda aquela inspiração sobrenatural que o bom metal pode criar. Uma primeira faixa que te pega pela garganta, tal qual um cadáver inquieto que ainda tem muita coisa para fazer entre os vivos incautos. Ao mesmo tempo, a voz metálica, severa e profunda da cantora se destaca como uma sacerdotisa de cultos herméticos. Melodiosa e zangada, e tudo o que você pode fazer é se render a ela. Já o baixista faz uma linha vigorosa e imponente, uma cavalgada de batalha, um ataque grave e imparável. E a bateria, essa ganha um destaque absurdo por alterar a marcação criativa suave em alguns momentos e virar furiosa quando deve, impiedosa e sem qualquer misericórdia. Mas antes de eu me rasgar demais em elogios sobre a banda, seus trabalhos e seus membros, vamos para a segunda faixa, Children of the Underworld, e então falaremos mais um pouco. Sigam-me para o abismo. Yeah. Tenho que falar para vocês desde o início que esta segunda faixa é uma das minhas favoritas da banda e a culpa é todinha do batera e do baixista. A faixa começa de forma tradicional, com um riff pesado, dando entrada à vocalista para cantar, tudo lalala do jeito que deve ser. Mas logo depois da primeira estrofe, o baixo e a bateria levantam tanto nível numa porrada tão vigorosa que eu arregalei os olhos imediatamente enquanto ouvia. Simplesmente foda de escutar. E as frases de guitarra, enquanto a música segue falando da crueza das guerras e o legado dessa destruição, me deixam pasmo a cada nova escutada que dou. Light Among Shadows foi criada em 2010 pelo guitarrista Adrian Fall, e ela é uma das poucas bandas fadadas desde seu início ao sucesso e a fundar uma seita maligna e de cunho etéreo e imortal. Mantendo a formação clássica, que faz de muitas bandas de rock e metal serem o que são, com apenas uma guitarra, baixo, bateria e voz, é incrível como possam ser capazes de um esporro tão poderoso sem contar com o segundo guitarrista. A música deles preenche o ambiente, é exatamente essa a assinatura de músicos que sabem exatamente o que estão fazendo. Menos é mais, e tal como um fractal, a música deles se desdobra em complexidades a cada detalhe, e cada detalhe gera em nós ouvintes uma resposta emocional diferente e mais rica a cada nova vez. Mas agora, ouvintes, por favor, larguem a faca da cozinha, parem de olhar para o poodle de suas mamães, porque sacrificar animais não serve mais para atrair deuses anciões ou qualquer outra figura catalogada na Universidade de Miskatonic. Antes de começar a rolar sangue, vamos para When You Close Your Eyes e depois falaremos um pouco mais. Vamos! Oh, muito bom. Olha só, eu aqui trabalhando duro para mostrar música de qualidade para vocês e os senhores e senhoritas aí tingindo roupões de banho de preto para encenar um ritual sacrílego como se fosse sexta-feira à noite. Que vergonha. Vão me deixar trabalhar agora, crianças? Muito bem. When You Close Your Eyes é uma balada mais calma, arrastada, harmoniosa e extremamente pesada, nos moldes de canções de metal gótico que podem muito bem figurar entre os clássicos. Eu amo essa música. A severidade e afinação alemã da cantora sobressaem muito e sua letra enigmática, mostrando tons nada cinza de sacrifício, amor e solidão, são a fina flor do gótico e a guitarra tem um solo absurdamente bem composto e executado. Aliás, por falar em execução, será que dá para vocês tirarem um pouquinho a mordaça de silver tape que colocaram na faxineira, que a coitada não consegue respirar? Calma, porra. Lights Among Shadows foi originalmente composta por... Merda, ele vai tentar pronunciar os nomes. Adrian Fowle na guitarra, Chris Redd no baixo, Alejandro Tineu na bateria e Tatian Klee na voz. Depois desse segundo trabalho, e devido à distância, uma vez que a cantora é alemã, esta seguiu um caminho separado e a banda abriu vaga para uma nova vocalista. Mas a marca maior de Light Among Shadows reside nas fantásticas composições e entrosamento da banda para entregar um som simplesmente arrasador de se ouvir. Para seguirmos adiante, escolhi duas faixas que serão tocadas em conjunto. A breve introdução Homecoming, que é narrada em tons de profecia de um texto do Papa da ficção científica e horror, Ray Bradbury, e depois a incrível Of Wonder and Horror. Vamos em frente. Take her, Muito bom mesmo. Deixarei aí um link para as letras deste álbum aqui no post e vocês terão o prazer de acompanhar, nesta faixa e sua introdução, uma linda poesia em forma de música que fala de usurpação, morte e dor sem fim. Um imaginário gótico perfeito para qualquer noite fria do inverno, onde roupas longas imperam, criaturas vagam pela noite e vocês aí tentando forçar a entrada no necrotério para roubar um espécime e posarem de cultistas malignos. O site rabafasa.com, o mais importante na Espanha sobre metal e seus derivantes, medalhou o Welcome Back como um dos mais importantes de 2012, e creio que vocês entendem direitinho o porquê. A força da música do Light Among Shadows está em suas fantasias orquestradas com perfeição. E isso transborda por nossas orelhas e cuca enquanto ouvimos. Outro fato que nunca cansarei de dizer aqui é a importância que a banda tem por escolher o caminho do compartilhamento para divulgar seus trabalhos mundialmente. A disseminação via internet é uma das melhores formas de exercitar não somente a liberdade em si, mas também o pensamento de descentralização, retirando de grandes conglomerados fonográficos o controle sobre o que devemos ouvir e deixando a qualidade do som livre ajudar tanto os músicos quanto aqueles que, por enquanto, são ouvintes, mas sonham em ter seus trabalhos apreciados por esse mundão escroto e escuro em que vivemos. Para dar prosseguimento, vamos com Through the Maze of Thorns. Oh, Olhem, quer dizer, ouçam aqui, ouvintes, olha, pra mim é muito difícil escolher uma favorita quando o álbum é todo bom desse jeito. Mas esta faixa sempre terá um cantinho reservado no meu coração. Eu adoro as partes narradas e a guitarra de Adrian chorando no fundo é simplesmente impecável. Mas muito bem, caros ouvintes, antes de gravar este podcast, entrei em contato com o pessoal da banda e fui respondido por Adrian, que além de ser muito simpático e dar toda a força para que este episódio aconteça, também me mostrou que a vaga de vocalista foi ocupada pela talentosa e carismática ruivona Maria Barragán. Uhul! Apesar de eles não terem ainda como liberar uma faixa com ela na voz, e eu entendo que isso faz parte da surpresa para o lançamento de novo álbum, que seja em breve, deixarei um vídeo com ela cantando ao vivo com a banda, além de um clipe oficial que eles têm com a cantora que vocês ouvem aqui, e tenho certeza que vocês concordarão assistindo os dois que o cargo está muito bem ocupado agora. Adrian também ajudou pra caralho com a pesquisa e a preparação para a criação deste episódio 17. E agradeço muito a ele e a toda a banda, aliás, pela simpatia e vontade de ver sua música bem resenhada e espalhada no Brasil. Portanto, seus ouvintes de sobretudo, os lentes de contato vermelha e faquinhas de manteiga transformadas em punhais de sacrifício, tratem de ajudar a espalhar o som ótimo de Light Among Shadows como puderem, dando uma curtida em sua página no Facebook, seu site, mandando recado, recomendando e compartilhando sua música entre amigos e cometendo chacina de cabritas nas igrejas locais. Talvez menos essa última parte. O novo álbum deve sair perto do fim deste ano e quero todos vocês na fila para curtir e impulsionar uma banda que tem tanta simpatia e talento quanto cadáveres profanados embaixo de suas camas. Não me façam recorrer à Inquisição Espanhola para punir vocês, entenderam? Como sempre, não é minha função tocar aqui o álbum inteiro, pois ela é uma obra única e quero deixar vocês com gosto de Quero Mais para baixarem e ouvirem tanto este quanto o disco anterior. Os links para ambos estão aí no post, então tratem de baixar, ouvir e, principalmente, compartilhar. E, se vocês não forem hipsters demais para isso, agradecer à banda por fazerem esse trabalho foda que tenho certeza que vocês estão gostando de ouvir. Fiquem agora com a pesadaça Lost in a Sea of Nightmares, depois com o nosso Toca Raul, que tem o feedback do episódio passado, depois a estreia do Bolha da Semana e então, para terminar, mais uma intro curtinha e poética chamada Mirage, que é um texto do cultuado HP Lovecraft emendado junto com a maravilhosa Dream Shaping. Obrigado por terem acompanhado o Som no Caixão até hoje, espero continuar agradando com a escolha musical e até a próxima. Aliás, a próxima, apesar de não ser um episódio temático, casará certinho com um dia muito especial que é agora em 28 de junho e vocês ficarão de queixos caídos. Acreditem e tenham medo. Som no Caixão. Caixão. Dream. Ô tio, agora toca Raul? Não. Vamos lá, esse é o Toca Raul, nosso feedback do episódio passado, episódio 16, onde fizemos a resenha do álbum Lightning da cantora norte-americana Tamara Laurel. Tenho aqui um comentário da minha musa Bad Jokers, que disse: que lindo, meu amor. É claro que eu adorei, você é um fofo, hoje tem comemoração especial. Meu amor, eu te amo, muito obrigado pelo comentário, por tua ajuda, por tua dedicação, por teu apoio e principalmente pela tulipa roxa que rolou nessa noite. Beijão pra você, meu amor. Alex Carvalho, o grande Alex Carvalho, tá sempre aqui, ouvinte antigo, diz: som muito bom, só irritou mesmo tua empata foda no meio do lance com minha gata, ruaz, ruaz, ruaz, ruaz, ruaz. A patroa te deu um trato depois dessa, hein? Ruaz, ruaz, ruaz, ruaz, ruaz. Alex, ao mesmo tempo, obrigado e desculpas pra você, cara. Obrigado pra cacete por você tá sempre aí divulgando, comparecendo, comentando e jogando pra frente a bola do som no caixão, cara, que você é fenomenal. E muito desculpas, desculpas sinceras, assim, minhas, por eu ter estragado o teu momento de carinho íntimo com tua gata. Quanto a patroa ter me dado um trato, sim senhor, ela fez esmeril soviético em mim e foi bom pra cacete, cara. Abração, espero que esteja gostando desse novo episódio, cara, e volta sempre aí. Abração pra você, Alex. Jim Duran, o grande escritor, poeta e amigo Jim Duran, escreveu: pensador, estou reouvindo aqui. A seleção realmente está muito boa e o melhor é que não tem nada mela cueca, nada que aumente a diabetes de ninguém. Boa música que fale de amor, de relacionamento e assuntos afins não precisam necessariamente ser do tipo Vando, se bem que ele faz falta. Risos. Abraços e aguardo pelo próximo. Cara, é verdade, o Vando faz falta. Ele deve fazer falta pra alguém, mas não é que ele faça falta pra mim, assim, eu nunca fui necessariamente um fã de Vando, mas olha só em que mundo nós estamos quando a música brega hoje em dia é tão ruim que realmente me faz pensar que Vando tinha lá seu valor, cara, e isso é assustador, cara. Abração pra você, abração grande pra você, meu amigo, e volte sempre. Mark Tinoco, olha só, uma visita especial do grande Mark. Mark é o host do CPR Radiocast, um podcast que eu ouço direto, que também tem blocos musicais, é um podcast nerd sobre assuntos gerais, muito bem pautados pelo Mark, pela Dri e pelo Dre, se não me engano, e com blocos musicais, e o Mark é um cara insano, um host muito engraçado, com as tiradas maravilhosas. Diz ele aqui: muito bom o som da moça, gostei mesmo do programa, ouvirei os próximos e os anteriores. Ah, coitado. Estou sempre atrás de novos sons e evitando programação musical de rádio. Teu cast é ouro, de todas as bandas e artistas, só conheço superficialmente o Violeta de Outono. Novo ouvinte assíduo, abraço. Mark, você, Adri, a família Tinoco toda. Eu desejo um abração, cara, muito obrigado por estarem aqui, eu já sou fã do podcast de vocês há um tempão. Ouvinte, se vocês não conhecem o CPR Radiocast, eu vou deixar aí no post o link, por favor, sigam, que é muito engraçado. Aliás, os últimos episódios, o da depressão e antes desse, se eu não me engano, foi um sobre o Homem-Aranha, foram de rolar no chão de rir. Abração pra você, brother. Elaine Lenhag, minha amiga Elaine Lenhag, aqui de Joinville, escreveu: esperava uma marcação da tua parte, pensadora. Afinal, um episódio para namorados, enfim. Mas bah, tu como sempre me surpreendendo. Obrigada por me proporcionar uma tarde gostosa e sexualmente foda. Beijos ao casal que consegue me encantar a cada trabalho. Elaine, minha amiga, muito obrigado por ter gostado. Espero que teu dia dos namorados tenha sido maravilhoso com o senhor Elaine Lenhag, cara, quem quer que seja ele, cara, você é um sujeito de sorte, cara, beijão pra você, Elaine, muito obrigado por ter gostado. O engenheiro químico Paulo Adam, meu amigo pessoal, falou: achei a voz de Tamara Laurel e suas músicas uma delícia, e ela não é nada má também. Eu sei, senhor Paulo Adam, ela é uma gracinha, ela é muito bonita, muito simpática, muito gente boa, e cara, muito legal você ter passado aqui pra comentar, Paulo. Abração, meu nobre. Wendel Lunático, lá do MDBcast, o Mida de Bar, diz: fala, meu brother, como sempre, mais um episódio foda, que mulher de voz linda e suave, lembrei de uma namorada que eu nunca tive, mas que está em algum lugar, embora eu não a conheça. Pensei que você ia fazer um pacotão de músicas relacionadas ao tema, mas confesso que assim ficou excelente. Música para uma bela noite com a mulher e uma garrafa de espumante, hehehe. E me diga mais uma coisa, vamos ter um podcast a mais no Som do Caixão? Vi teus tweets e fiquei curioso. Wendel, meu brother, cara, brigadão por teu comparecimento, brigadão por tua força aí, brigadão por tua ajuda e pelo teu comentário. Que bom que você gostou, cara, mesmo que tenha feito você lembrar de uma namorada que você nunca teve. Teria sido uma namorada fantasma, um uma amiga imaginária de infância. Isso é interessante. Isso é um bom tema para o podcast de vocês, aliás, amigos imaginários. Eu mesmo podia apresentar vários para vocês. Eu também pensei em fazer pro Dia dos Namorados um pacotão de música especial, mas ia ficar muito Rádio 98, sabe? Good Times, e acabei desistindo da ideia. É, mas realmente foi uma... A Tamara Laura faz um sonzão assim pra curtir a dois, é um sonzão maravilhoso. Sobre o novo podcast, cara, como eu falei lá no início, é um negocinho que tá no forno e eu espero conseguir fazer, não por falta de vontade de participantes. Eu e a patroa estamos empolgadíssimos pra fazer. O problema, por enquanto, ainda é tempo, mas, cara, assim, tá começando a tostar assim, e assim que tiver a pururuca feita, vai sair esse projeto e aí vocês terão que me aguentar duplamente na semana. Que horror. Eu tive aqui um comentário da própria Tamara Laurel, a cantora, artista e compositora que fez Foi a Razão do episódio passado, que diz: obrigado por me explicar como funciona teu podcast e pela chance de divulgar meus trabalhos. Estou ansiosa para ouvir e divulgarei entre meus fãs por aqui também. Muito obrigada. Tamara, eu que te agradeço, você é simpaticíssima, muito obrigado por divulgar aí. Eu bem notei que, apesar de ser um podcast falado em português, a quantidade de acessos vindo dos Estados Unidos da América do Norte, do Hemisfério Norte do planeta Terra, aumentou muito no último episódio, e eu devo tudo isso a você, cara. Muito obrigado por fazer essa música especial que você faz, e, cara, todo o sucesso do mundo pra você. Simone Bezerra, uma amiga recente minha do Twitter, que acabou também de conhecer o meu podcast, disse: finalmente um podcast com musiquita, já estou ouvindo e gostando, cara. Porra, Simone, que bom que você tá gostando, cara. Que bom que você tá gostando, divulgando, ajudando, comentando, cara. Espero que você sempre goste, cara. Aparece sempre aqui que sempre teremos novidades, cara. Beijão pra você. Menções honrosas para Michel Leisner, Dretinoco, Joe de Lima, Tati V, Josenix, Milena Azevedo, Jennifer Boyle, Cris Martins, All Brothers, Lizzie Dog, Thiago Ultraman, Anderson Ogro, JP Malacro do Mídia de Bar, o MDBcast, e a todos que têm ajudado este podcast despretensioso e arrogante a ganhar cada vez mais espaço neste mundo de música ruim. Vamos em frente! Você é desprezível! Para começar bem a sessão de bolha da semana, fico triste em dizer que logo na primeira edição haverá um empate lamentável. Como expliquei lá no início do cast, se você não ouviu, foda-se, mas eu explico de novo, estou atendendo a pedidos de ouvintes que cansaram de me ouvir só falando bem de bandas e falando mal apenas de gente que é usada como piada rápida e sem graça, porque não tem nem direito a uma piada decente. Então o Bolha da Semana falará de músicos famosos que foram pegos fazendo caquinha no mundo da música ou de situações embaraçosas sobre o mundo da música que somos todos tomados por aquela sensação de vergonha alheia sobre eles. Vamos lá, seus bolhas. Você é desprezível! O primeiro bolha da semana vai para o mercado fonográfico europeu. Acontece que a banda E-Force, do ex-vocalista do Voivode, Eric Forrest, lançou seu novo álbum, The Curse, por lá, e teve a capa censurada por listras pretas sobre as ancas e as tetas das duas meninas mostradas na capa. Ora, vejam só. Então todo o mercado, inclusive europeu, de hip hop, rhythm and blues e putarias generalizadas, isso sem falar das capas gore, do Cannibal Corpse e etc., podem mostrar até as amígdalas de mulheres em plena capa e terem conotações sexuais tão explícitas que meninas podem engravidar só de ouvir as músicas, mas mostrar duas tetéias de lado que não mostram praticamente nada que já não tenha sido visto no programa do Gugu num domingo de manhã não pode? Vamos ser falsos moralistas assim na puta sem tarja preta que os pariu, seus bolhas. O link para a capa censurada está no post e, pelo amor de Deus, que lamentável. Você é desprezível! O segundo bolha da semana é o guitarrista do Armas e Rosas, Ron Bumblebutt Tall, que está promovendo um leilão digno de banda sertaneja falida. Para participar na Guitar God Tour com outras estrelas tipo Young Mouncing, ele está leiloando, entre outras coisas, a cueca que ele usará durante toda a turnê. Aposto que ele nem lavará sua zorbinha imaginando que isso dará mais valor a ela. Que vergonha, que horror. Que tempos são esses em que membros do Guns N' Roses andam fazendo algo que o Vando já fazia décadas atrás e ninguém aceitava nem pagar um centavo por isso. Tenha dó e vá lavar tuas próprias cuecas, seu porco, seu suíno. Valha-me Buda. Aliás, bem lembrado, eu quero comentário dos leitores. Ouvintes femininas, masculinas, quem quer que seja. Vocês comprariam a cuequinha do cabeludo? Usariam ela assim de fronha ou vestiriam na hora de ir pra missa? Contem tudo, quero saber de detalhes. E quem tiver ou souber de uma indicação para esta sessão, me mande também que ela será devidamente analisada pelo nível de escrotice. quanto mais escrotos, melhor, como se diz por aí. Você é desprezível! Mas por hoje é só, ouvintes. Deixem seus comentários aqui no site, no post, nas redes sociais. Os links estão lá em cima no site, à esquerda do site, lá no topo à esquerda. Assinem nosso feed e acreditem que teus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Baixem o app do Stitcher, que também está aí no site, dá acesso a pencas de rádio, streaming e podcasts online. E se fizerem isso, passem e deixem uma votada no Som do Caixão, que também estamos lá e agradecemos muito pela votação. Se vocês querem conhecer alternativas para mais podcasts e ficar por dentro das novidades deste, sigam-nos também no Podflix Brasil, que é um site fantástico de agregação e divulgação de podcasts, e também no Podcasto, que é uma rede social incrível para ouvintes e produtores de podcast. Os links estão aí no post. Mandem seu e-mail para pensadorlouco@gmail.com e estarei sempre pronto a ouvir vocês. E claro, continuem ouvindo música boa, livre e inteligente, que é uma das formas de se fazer uma revolução, começando com música e cultura. Abraço a todos, até a próxima e fui! There are not many persons who know what wonders are open to them in the stories and visions of the youth. For when as children we listen and dream, we think but half-formed thoughts. And when as men we try to remember, we are dulled and prosaic with the poison of life. Some of us awake in the night with strange phantasms of enchanted hills and gardens, of fountains that sing in the sun, of golden cliffs overhanging murmuring seas, of plains that stretch down to sleeping cities of bronze and stone. And of shadowy companies of heroes that ride caparisoned white horses along the edges of thick forest. And then we know that we have looked back through the ivory gate into that world of wonder which was ours before we were wise and unhappy.